Efésios 5, de 15 a 21. Eu gostaria de meditar nesta manhã sobre o tema o contraste entre você estar cheio do Espírito ou embriagado pelo vinho, que é a ideia do texto que a gente está lendo aqui, ou que a gente vai ler. O contraste entre cheio do Espírito ou cheio do vinho. Depois eu vou dar algumas orientações a respeito dessa história de cheio de vinho, para que você entenda melhor o que eu quero transmitir a você. Efésios 5, de 15 a 21, diz assim, eu vou ler e depois você acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e ninguém melhor do que o Espírito Santo para traduzir o texto que acabamos de ler. Porque o que nós queremos é ouvir a Tua voz, o Senhor falando ao nosso coração. Que seja assim nesta manhã. Que cada pessoa que aqui está, ó Deus, esteja com o coração desarmado, preparados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Que antes de tudo essa palavra seja importante na minha vida, que eu entendo que é. Fale ao nosso coração nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero então falar hoje aos irmãos sobre o contraste entre você ser um homem cheio do Espírito ou ser um homem cheio ou embriagado pelo vinho. Primeiramente, você vai lembrar, talvez, que alguns anos atrás, eu acho que foi um ano retrasado, eu preguei aqui sobre esse texto e falei o que significava falar sobre o tema deixem-se encher pelo Espírito. E eu lembro que nessa ocasião eu deixei muito claro aqui que quando o texto fala de embriagar-se com vinho, o texto não quer dizer literalmente a embriaguez com vinho, embora seja essa a ideia. Porque um sujeito que está embriagado pelo vinho faz aquilo que está no seu coração. Aliás, eu ouvi o pastor Russell Shedd uma vez fazendo uma explanação sobre esse texto. Ele dizia, alguém que está cheio do Espírito solta tudo que tem de bom para fora. E alguém que está cheio de vinho, embriagado pela bebida, deixa transparecer tudo de ruim. Ah, o sujeito fica violento, aí o sujeito fica não sei o quê. Eu lembro aí, eu falei para vocês de uma história de um senhor que morava perto da minha casa lá. Quando ele bebia, quando ele estava sóbrio, ele era bonzinho e tudo. Mas quando bebia, o homem ficava bravo, quebrava prato e não sei o que, gritava, queria bater em todo mundo, falava palavrões, coisas que não eram muito comum dele quando estava sóbrio. Então, quando alguém está embriagado, em estado de embriaguez, ele coloca tudo que tem de ruim para fora. No entanto, o texto, quando fala de embriaguez com vinho, embora essa fosse uma conduta que era um certo sentido comum na época, o que o texto quer indicar toda e qualquer coisa que venha a dominar a nossa vida. Deu para entender? Então não é só a questão da embriaguez com vinho, mas a embriaguez com os desejos sexuais, a embriaguez com o amor ao dinheiro, a embriaguez, tudo que domina você faz de você alguém embriagado por aquilo, por aquele valor, por aquela coisa, pelo seu carro, pela sua família, tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida acaba por embriagar a sua vida. Então, O que o texto quer dizer, na realidade, é não se deixe dominar por nada, ou melhor, não deixe que nada domine você, a menos que seja o Espírito Santo. Então, não se embriaguem com nada, não deixe nada dominar o seu coração, mas deixe-se encher pelo Espírito. Muitas vezes, olhando para esse texto, achamos, então não pode beber, então não vou beber. Pensa que é só essa a ideia do texto, mas é toda e qualquer coisa que nos domina. Para alguns, no meu caso, alguns anos atrás, era o futebol. Se tivesse jogo domingo, a igreja ia sofrer, porque eu não ia querer ir para a igreja, porque eu tinha ou que assistir um jogo ou jogar. O futebol me dominou. Eu estava embriagado pelo futebol. A ideia que o texto quer nos passar é essa. Muito bem, o texto então quer dizer, não se embriague com vinho, mas deixem se encher pelo Espírito. Então, eu quero passar aqui com você sobre o contraste que há entre o crente ser cheio do Espírito ou eu, o crente que é cheio ou é dominado por qualquer outra coisa, pelos valores desta vida. Que diferença há? É o que a gente vai comentar aqui. Outra coisa interessante que eu quero lembrar você é que muitas vezes esse assunto nos é importantíssimo, porque a nossa vida cristã começa e termina na conversão. Muitos há que depois que se converteram, não desenvolveram espiritualmente. Foi, se batizou, agora é membro da igreja, mas não frequenta a IBBD, não participa dos cultos, mal presta atenção nas mensagens, dificilmente aplica as mensagens que ouve ao seu coração, parece que Deus está falando com o outro e não com ele. Então essa pessoa é uma das pessoas que se converteram, mas a vida cristã dela começou e terminou na conversão. Ao passo que a Bíblia diz que nós devemos nos santificar. A cada momento que a gente vai ouvindo a palavra, estudando a palavra, nós nos esvaziamos de nós mesmos e vamos nos tornando cada vez mais cheios do Espírito. E muitas pessoas nem sequer sabem o que significa ser cheio do Espírito, porque a vida cristã começou e terminou na conversão. Quer dizer, não tem dado oportunidade para aprender, para desenvolver, para crescer. Passam-se 20, 30 anos e a pessoa continua aquela mesma pessoa, porque não cresceu, não desenvolveu. Portanto, é importante que você leia e aplique a palavra ao seu coração, que você ouça e aplique a palavra ao coração. Caso contrário, você não será alguém que cheio do Espírito Santo. E outra questão importante é por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Muitas vezes a gente busca até experiências extraordinárias porque não temos a mínima noção do que é ter o poder de Deus se manifestando na nossa vida de forma extraordinária, de sentir Deus confortando, falando ao seu coração, o que é resultado de uma vida de santificação. Aqueles que buscam a santificação percebem a transformação que Deus vai operando no seu coração, de maneira tal que, de repente, se dá conta que não são mais a mesma pessoa, está totalmente diferente, transformado pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas estão tendo experiências com Deus, e isso é importante ser cheio do Espírito, porque há muitos crentes que não têm experiências com Deus, não podem falar de obras que Deus realizou em sua própria vida, porque não as tem, não as viveu. Portanto, esses fatores são importantes para que a gente possa entender a importância de ser cheio do Espírito, porque caso contrário, você pode estar sendo cheio de vinho ou cheio de qualquer outra coisa que domine o seu coração. Mas antes de eu continuar, eu quero só perguntar, ficou clara a ideia aqui de ser cheio de vinho? Que não quer dizer literalmente a bebida, mas toda e qualquer coisa que possa dominar o seu coração? Ficou claro? Sim ou não? Então, ok, eu posso continuar. Muito bem. Quando eu leio esse texto que acabo de ler, aqui a gente consegue perceber algumas características que são próprias daqueles que são cheios do Espírito Santo. Versículo 15 dá a primeira dica, que é: aquele que é cheio do Espírito anda com prudência. Veja o que diz o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. Aqui o texto faz a distinção entre o insensato e o sábio. O homem cheio do Espírito anda com sabedoria. E aquele que é embriagado pelas coisas deste mundo, anda pela insensatez. O que que o texto quer dizer por insensatez ou por sabedoria? Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, lá no final do capítulo 7, no finalzinho, nós vamos ver o nosso Senhor dizendo assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será considerado como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Aí vem os ventos, vem as tempestades e vão contra aquela casa, mas ela permanece firme. Mas o insensato, ao invés de construir a casa sobre a rocha, constrói sobre a areia. Aí quando vem a maré, quando vem a tempestade, quando vem os ventos, dão contra aquela casa e ela vai por água abaixo, ou melhor, ela cai. Quem é que vai fazer um negócio como esse? Construir a casa sobre a areia? O insensato. Quem constrói a casa sobre a rocha? Aquele que é sensato. Então, por isso o texto chama a atenção a nós, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensato, mas como sábios. A nossa vida, como tenho dito há muitas vezes aos irmãos, é uma só. Nós não podemos arriscar sob a pena de perdê-la e de prejudicá-la. Então nós temos que agir com sabedoria. E a melhor maneira de agirmos com sabedoria é perguntar para aquele que nos deu a vida: como é que eu devo viver mesmo, Deus? Porque ele sabe como conduzir a sua vida. Porque eu estava contando essa história aqui de Mateus capítulo 7, sobre a edificação da casa sobre a areia e sobre a rocha. E me dei conta também que nos últimos dias, nos 40 e poucos dias aí, nós temos tido chuvas constantes, e especialmente no começo do ano, na virada do ano, lá no Rio de Janeiro, as pessoas construíram as suas encostas, as suas casas nas encostas do morro, mexeram um pouco nas estruturas de onde o rio corre, onde a água corre lá por trás. E, de repente, na virada do ano, as pessoas estavam se acomodando e quando se deram conta, tudo estava coberto por lama e por água. Naturalmente, aquele lugar não é um lugar para construir e todos sabem disso. Mas não vai ter problema, muitos dizem, não são todos. O importante é que a gente tenha a nossa casa. E de repente fica torcendo, faz até figa lá para não chover, para não ter um problema como esse. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Há algumas áreas lá em São Paulo que não se pode construir e construíram e o pessoal está sofrendo. E eu fico vendo a reportagem criticando os governantes, mas todos sabemos que ali não pode ser construído. Logo, eu não teria coragem de edificar uma casa minha ali, em determinadas regiões. Assim é com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós já estamos edificando sobre a areia e não sobre a rocha. Aí ficamos pensando: ah, Deus vai ajudar. Esse é o pensamento do insensato, daquele que é embriagado pelo mundo, pelos valores do mundo. Aqueles que são cheios do Espírito agirão com insensatez. Não, edificarei a minha casa espiritual sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então essa é a primeira indicação daquele que é um homem ou uma mulher que anda de acordo com o Espírito ou cheio do Espírito, e também daqueles que são cheios ou dominados pelos valores deste mundo ou embriagados pelo vinho, para servir de exemplo aqui. A segunda coisa que eu vejo está no versículo 16. O versículo 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O versículo 16 diz e indica que aqueles que são cheios do Espírito aproveitam bem cada oportunidade, porque entendem, como qualquer pessoa deveria entender, que a vida é uma só, e a gente vai passar por aqui, e é curta. Não há tempo para experiências. Às vezes a gente vive a nossa vida como quem faz experiência. Se der errado isso, então eu faço. Não, se eu errar nesse casamento, aí eu caso de novo. Aí fica naquela história de tentativa e erro. E vai, leva a vida inteira nessa questão, nesse negócio de tentativa e erro, e não se dão conta de que estão cometendo um grande erro. Aqueles que administram bem o seu tempo são aqueles que se dão conta de que cada dia, cada manhã que nós temos é mais uma oportunidade de fazer diferente da maneira como nós fizemos, se fizemos errado. Ou de continuar a fazer aquilo que nós fizemos de forma correta. Logo, aquele que é cheio do Espírito vai administrar bem o seu tempo, porque sabe que essa vida aqui é curta. Não há tempo, oportunidade para riscos, para tentativas e erros. É uma oportunidade só. A gente está aqui agora e não sabemos como é que vai ser daqui a meia hora. Talvez daqui a meia hora não existamos mais. Eu fico imaginando esse caso dessas pessoas que alugaram aquela pousada lá. Eu imagino que tinham planos, mas de repente o plano foi por água abaixo. Acabou para aquelas pessoas. Cada dia que nós temos, é uma oportunidade. A gente tem que aproveitar a oportunidade, não perder tempo. Por isso que o texto nos indica aqui que aqueles que são cheios do Espírito aproveitam ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isto é, eles fugirão daquilo que esses dias maus oferecem para fazer aquilo que é bom. Ao passo que aquele que não é cheio do Espírito se envolve nas coisas desse mundo, as coisas más. Quando nós não aplicamos a nossa vida ao conhecimento da palavra, ao entendimento da palavra, à prática da palavra de Deus ao nosso coração, a gente vai acaba sendo dominado por esses dias, por esse tempo, pela regra que esse tempo impõe. Tanto é que hoje em dia a igreja evangélica está mais parecida com o mundo do que antes. Hoje em dia os pastores e as igrejas querem que aconteçam num momento como esse, na igreja de Cristo Jesus, aquilo que acontece lá fora. Querem fazer de um culto ao nosso Deus um show para atrair a atenção das pessoas. E não são poucas as pessoas ou as igrejas que estão fazendo esse tipo de coisa. Pregar a palavra, nem pensar. Vamos fazer algo que as pessoas se sintam emocionadas, se sintam bem. Que é aquele evangelho da autoestima, algo que faça as pessoas se sentirem bem. E nem sempre a palavra é para se sentir bem. Às vezes é para se sentir mal, para depois se sentir bem, quando fizermos os ajustes que deveríamos fazer. Logo, o que acontece no nosso contexto, no nosso tempo, é que a igreja está sendo muito influenciada pelos os valores deste mundo. E eu fico observando o que a televisão nos ensina, nos mostra, os programas evangélicos, eu fico pensando, meu Deus, está tudo mudado, está tudo errado, não é isso que a Bíblia diz. No entanto, os cristãos querem aquilo. Aí eu penso, o que está acontecendo? Muitos deles não estão dando conta de que os dias são maus e não estão percebendo que a maldade destes dias está dominando a nossa mente, o nosso coração, e a gente está trazendo isso para dentro da nossa igreja também. Por isso, se eu pudesse, eu diria, não assista isso, não assista Big Brother, não assista. Já falei até um aqui para você não assistir, mas eu não sei se vai surtir o efeito contrário. Às vezes falo, não assista, vai lá e assiste. Eu devia ter ficado quieto. Não vejo nada de positivo, mas a gente acaba trazendo esses valores para dentro do nosso coração e, consequentemente, para dentro da nossa igreja. Antigamente, existia só as igrejas históricas, depois a igreja pentecostal e agora a igreja neopentecostal. A igreja e as históricas são as igrejas que o pessoal chama de tradicional, mas é tradicional mais porque preserva a doutrina. E as outras não dão tanta ênfase à doutrina bíblica. E hoje a doutrina se tornou um problema. Ah, tem que fazer isso, tem que andar tudo certinho, tudo direitinho. Ah, tinha que ser mais assim, o pastor tinha que ser mais empolgante, tinha que pegar a Bíblia pela orelha, assim, ficar levantando, tinha que dar uns pulos e aquele negócio, dar umas cambalhotas, e aquele que é show, que é apresentação. Porque é isso que se faz lá fora. Mas eu não sou nenhum Faustão, não sou nenhum desse da Atena, nenhum desse. Então eu não posso fazer isso. Meu papel aqui é transmitir a palavra. E você não pode querer que o pastor da sua igreja ou o líder da sua igreja, seja ela qual for, fale outra coisa a não ser aquilo que a Bíblia diz. Então, os dias maus estão dominando a nossa mente e o nosso coração, de maneira que aquilo que é certo se tornou errado. E o errado se tornou certo. Por isso é que essa advertência é importante. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Terceiro lugar, o versículo 17 vai mostrar que nós precisamos buscar conhecer a Deus. Versículo 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Uma mente sensata é o que o versículo 17 quer nos dizer. E não é sem razão. Na minha cabeça funciona assim: bom, quem foi que criou a igreja? Foi quem? Fui eu? Quem foi? Hã? Jesus Cristo. Quem foi que criou você? Bom, se eu tiver que fazer alguma coisa na igreja, qual seria a atitude mais sensata? Eu vou perguntar para quem sabe. Quem sabe mais sobre a igreja do que o próprio Criador? Quem sabe mais sobre você do que o próprio Criador? No entanto, a gente cai no grande erro de achar que nós sabemos o que é melhor para nós, mais do que o Criador da nossa vida. Pensamos que podemos saber o que é melhor para a igreja, mais do que o Criador da igreja. Por quê? O texto diz aqui, versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A maior parte dos cristãos não estão interessados em saber qual é a vontade do Senhor. E o pior, não o fazem, porque sabem que a vontade do Senhor é totalmente contrária à nossa vontade, ou à vontade humana. E isso é ruim, porque eu não estou querendo me desfazer de alguns valores que eu tenho, valores materiais. Eu sempre entendi que a vida, em determinados aspectos, tem que seguir essa linha, então é essa linha que eu vou seguir, penso eu. E eu não vou perguntar para Deus, porque senão Deus vai... O grande problema hoje é que o povo cristão, o povo evangélico, quer adorar a Deus, quer cantar, quer louvar, mas a última coisa que fazem é saber: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor espera de nós? Não fazemos essa... A gente simplesmente faz e depois quer: ó Deus, agora que a gente fez aí, receba aí, porque nós fizemos para o Senhor. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Antigamente a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia tudo conforme a vontade do Senhor. Aí o tempo foi passando, a igreja achou que sabia o que queria, sabia o que Deus queria, e começou a fazer as coisas sem que, contudo, antes conversasse com o Senhor da igreja como faziam antes. E aí então o Senhor Jesus chega para a igreja através de João, naquela carta de Apocalipse, e diz assim: veja onde vocês caíram e retorne ao princípio, ao primeiro amor. Quer dizer, a dependência de Deus. Hoje em dia o grande problema é a falta da dependência de Deus. Nós nos casamos e depois fala: Deus, é o seguinte, eu casei, agora o Senhor fica na sua aí, meu casamento deixa comigo. Nós fazemos parte de uma igreja, então, Senhor, a igreja é tua, mas deixa comigo que eu sei o que eu tenho que fazer aqui. E assim a gente vai aplicando esse princípio em várias áreas da nossa vida. E aí a gente vê que as coisas não vão bem. Por quê? Ao invés de estarmos cheios do Espírito, nós fomos embriagados por este mundo, embriagados pelos valores deste mundo, de modo tal que eles nos dominam, e de modo que a gente não compreende nem de longe qual é a vontade de Deus. Então é um assunto para a gente pensar. Nós devemos buscar saber qual é a vontade do Senhor. Isso parece algo muito óbvio, mas não é. Não é. Não é. Como pastor, eu já disse a vocês, bom, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Então, nessa área aqui, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. E orava e pedia que Deus respondesse. E para minha surpresa, a resposta de Deus sempre era totalmente o contrário da minha vontade. Eu ficava relutante, falava, meu Deus, mas tem que fazer desse jeito mesmo? Você quer saber da minha vontade ou da sua? A minha é assim. A minha é assim. E eu confesso a você, valeu a pena em várias ocasiões em que eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Vai valer a pena para você também. Alguém que é cheio do Espírito vai fazer e buscar saber a vontade de Deus e vai fazer a vontade de Deus. Alguém que é embriagado pelos valores deste mundo, como o texto diz, embriaguez com vinho, mas especificamente com os valores deste mundo, não vai procurar saber com a vontade de Deus, porque já tem a sua própria vontade em seus corações. Quarto lugar, versículo 19, vai dizer que aquele que é cheio do Espírito transborda de alegria, ao contrário daquele que não é. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Uma característica agora positiva e importante daqueles que são cheios do Espírito é que, por desfrutarem das bênçãos de Deus, primeiramente na sua própria vida, são pessoas que transbordam de alegria. São pessoas que são felizes. Não estão felizes, são felizes. A gente precisa fazer distinção entre ser feliz e estar feliz. Estar feliz é uma questão de estado. A gente precisa de uma situação para nos fazer feliz. Agora, ser feliz é uma questão de natureza. Você é feliz. Por isso eu digo, sou feliz. Aquele que é cheio do Espírito, que é obediente à palavra de Deus, porque busca conhecer a vontade de Deus, este é feliz. Aqueles que são embriagados pelos valores deste mundo precisam de situações para se tornarem felizes, e por uma questão de tempo, e curto tempo. Por um momento estão felizes, depois volta ao estado normal de tristeza. Logo, o que o texto nos ensina aqui, aliás, quando a gente lê o Gálatas lá, mas o fruto do Espírito é paz, amor, e tem lá também alegria, que é natural do Espírito. Ao passo que muitas vezes o que nós percebemos na vida das pessoas que são embriagadas por este mundo é que a vida deles são um poço de tristeza. Quando vão conversar com você, às vezes está sorrindo, daqui a pouco baixa a cabeça e começa a falar das suas vidas e você vê a profunda tristeza que é. Muitos nem mesmo conseguem dormir de tanta tristeza no coração, de tantos valores, tantas coisas ruins que acontecem em suas vidas, porque não aplicam nas suas vidas os valores de Deus. Não buscam saber qual a vontade de Deus. Só o fato de obedecer à vontade de Deus já traz alegria. Mas não são cheias do Espírito, são cheias dos valores deste mundo, embriagadas pelos valores deste mundo, e não desfrutam, portanto, de alegria no coração. Às vezes, talvez você deva se fazer essa pergunta: eu sou uma pessoa feliz, ou eu estou feliz, ou tenho episódios de felicidade e de tristeza? Uma das características do Espírito enchendo a nossa vida é que somos felizes. Aliás, mas o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, é fruto do Espírito. É o que a Bíblia nos indica. Ao passo que os valores deste mundo, quando nos embriagam, nos traz tristeza. Coração agradecido, versículo 20. Uma outra característica de um crente cheio do Espírito é o coração agradecido. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é cheio do Espírito agradece a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses conseguem ver sempre o lado bom, a ação de Deus. E mesmo que muitas vezes não veem, pela fé, agradecem. Aliás, a palavra do Senhor em outro momento diz: em tudo dai graças, mas ninguém que não seja cheio do Espírito vai dar graças em tudo. Mas a característica de alguém cheio do Espírito é a gratidão. Eu estou grato a Deus porque eu estou vivo. Eu estou grato a Deus porque eu estou com saúde. Eu estou grato a Deus porque eu sou feliz. Aí acontece alguma coisa, arranhei o carro lá na garagem, aí já começa aquela sensação. Caramba, Deus também. Aí começa até falar, dependendo do crente e do tipo de envolvimento com os valores do mundo, já fala até uns nomes que a gente não pode nem pensar, porque deu uma encostadinha. Aliás, um dia desse eu não dei graças a Deus não, mas eu cheguei lá no mercado aqui na Afonso Pena. Aí eu estava tranquilo aquele dia, fui levar a Cris não sei aonde, não lembro. Aí cheguei lá, fui entrar no mercado, estava com pressa porque o Palmeiras estava jogando e eu querendo assistir o jogo. Fui, entrei, deixei esquecido puxar o freio de mão. Fui lá correndo, aquele carro preto é do Senhor, por quê? Porque ele está lá no muro. O carro desceu lá e pum! Eu falei, caramba. Mas tá bom, saí andando, fui para casa, não falei palavrão, não achei ruim, não fiquei resmungando. Só ficava esperando o que a Cris ia falar, porque, tá vendo? Se fosse eu, você... Essas coisas fazem parte da nossa vida, né? Eu confesso que eu não falei, Deus, muito obrigado porque eu bati o carro. Não é isso também. Mas é perceber que Deus nos abençoa tanto em tantas coisas, e a ideia é que aquele que é cheio do Espírito dá graças a Deus por tudo, consegue ver o aspecto positivo. Por exemplo, eu podia dar graças a Deus, porque não tinha nenhum carro lá e só o único prejudicado e pouco fui eu. Agora, se tivesse outro lá, ia ser eu e o outro, ia pagar o carro do outro, aí ia ser ruim. Mas Deus até aí quebrou meu galho, né? Então, eu tinha que agradecer também. A característica de alguém que é cheio do Espírito é gratidão. Agradece a Deus por tudo. A característica daqueles que são dominados pelos valores do mundo é que só resmungam, só reclamam. Parece aquele filme da Hiena, sabe? Que quando passava aquele desenho da Hiena, ó dia, ó céu, ó lua, ó noite, ó alegria, ó tristeza, reclamava de tudo. E tem crente que só sabe reclamar. Se está chovendo, reclama. Se está sol, reclama. Se está vento, reclama. Deus tem que fazer as quatro estações ao mesmo tempo, aí nem isso vai reclamar. Quer dizer, tudo que Deus faz, não sabe nem qual é o propósito daquilo, reclama. Esse é um péssimo sinal. É um sinal claro de que está faltando alguma coisa de bom, e é o Espírito. É um sinal claro de que você está muito dominado pelos valores deste mundo. Pessoas que só reclamam têm um problema sério, e é com Deus. Porque há aspectos positivos sobre os quais você deve pensar e também que deve alegrar o seu coração. O cheio do Espírito em tudo dá graças. Aqueles que são envolvidos pelos valores do mundo só reclamam. Só reclamam. Até quando as coisas correm bem, poxa, só isso que o chefe me deu de aumento, eu queria tanto. Quer dizer, deu aumento, mas queria mais, reclama. Então, essa é uma característica ruim. E na igreja são pessoas que reclamam de tudo, né? Ninguém fez isso não, mas eu estou falando. Arruma lá a escada, arruma a escada. Não arruma, não arruma a escada. Põe o elevador, põe o elevador. Não põe, a gente não pode... Quer dizer, a gente tem que entender que se isso acontece na nossa vida, esse espírito de reclamação, ninguém reclamou, não estou falando de nada daqui. Graças a Deus. Mas é porque alguma coisa está errada. Porque, por exemplo, arrumar as escadarias e acabar com a infiltração é uma bênção. Colocar o elevador ali e ver a irmã Olga subindo tranquila lá, ver a irmã Regina subindo em paz lá, é a glória. Eu estou louco para ver isso. Porque eu vejo, às vezes, a dificuldade para a irmã Olga subir a escada, a irmã Regina, as pessoas de idade. Então, é uma alegria. Mas, às vezes, alguém que é cheio ou envolvido pelos valores desse mundo, só reclama até das bênçãos. Então, alguma coisa está errada. Em sexto e último lugar, O texto diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma coisa que caracteriza o crente cheio do Espírito: ele nunca vai se achar superior a ninguém. Ele vai se achar também, não que ele vai se achar menos, mas com ele você pode ter certeza, não vai ter problema, não vai ser alguém que vai criar dificuldades, que está disposto a ceder. Não, tudo bem, meu irmão, eu não faço questão de cantar hoje não, canto você, vai lá, não tem problema, eu canto outro dia aí, eu falo caçarito e canto outro dia, não tem problema nenhum. São pessoas que estão sempre dispostas para o bem do grupo a perder, porque acabam ganhando. São pessoas que querem sempre servir, sempre servir. São pessoas que querem sempre dar ao invés de receber. Aqueles que são cheios do Espírito pensam assim: querem dar, querem servir, querem fazer para o bem da obra, para o bem das pessoas. Agora imagine uma igreja toda querendo fazer sempre o bem, querendo dar, querendo, ao invés de receber, dar, querendo fazer, querendo participar. O problema aqui é que aqueles que não são cheios do Espírito, mas que são dominados pelo Espírito do mundo, só pensam no eu. Não, a Sarita falou que eu ia cantar hoje, então vou cantar hoje, não tem negócio de mudar não. Hoje vou cantar e ninguém me tira lá de cima. Faz a maior briga por cantar e Deus vai receber aquele louvor. São pessoas que, para falar com ela, a gente tem que chegar até assim, bem devagarinho, para ver: meu irmão, é que eu estou pensando em trocar. Aí, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Que um irmão que tem que chegar cheio de dedo para falar, porque senão vai estourar bomba atômica. Não, tem que ter aquela tranquilidade para chegar. Eu vou falar com o Peterson, para chegar lá o Peterson, a gente boa, ele: não, tranquilo, tudo em paz. É assim que deve funcionar, mas isso só acontece quando o irmão ou a irmã é cheia do Espírito. Muito bem, você percebe a importância de ser cheio do Espírito? E você percebe a influência do mundo na nossa vida? A gente fica ouvindo muito, assistindo muito o que as novelas mostram, assistindo Big Brother, entre outras coisas aí, e esses valores vão dominando a nossa mente e o nosso coração, e de repente, quando chega no contexto da igreja, a gente age não como quem está cheio do Espírito Santo, mas como quem está embriagado pelos valores deste mundo. Então, nesta manhã, eu queria simplesmente transmitir para você a importância de sermos homens e mulheres cheios do Espírito. A importância de não só ouvirmos a palavra de Deus, mas colocá-la em prática. Porque eu tenho certeza que você vai desfrutar de muita alegria, de muita paz, que vem de alguém que é cheio do Espírito Santo. Por isso que o versículo 18 diz assim: não se embriaguem com vinho. Isto é, não deixe que nada domine você, nada neste mundo. Mas o versículo continua dizendo que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixe que o Espírito Santo encha a sua vida. E aí você vai ver que você vai desfrutar do amor de Deus no seu coração. E você será abençoado grandemente, você se sentirá bem. Muitos males que às vezes sentimos é resultado da escassez da plenitude do Espírito em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. Amém? Senhor Deus, em nosso